Oi, eu tô ligando, enganado de novo. Não era pra você, meu celular tá doido. Mas já que tô aqui, falando com você, e aí tá tudo bem? E o que anda aprontando? Cê tá indo, né? Eu falo assim também, pra todos que perguntam se eu tô bem. Tô bem, mas não tô como antes. Me diz você também, se tá assim como eu. Tô bem, mas não do mesmo jeito. Era perfeito e agora me falta você também. Pra cantar com a gente, nosso padrinho Eduardo Costa. Os meninos, Cleiton e Romar. Música de beijar pelado, aí é sucesso, garotinho. Ah. Oi, eu tô ligando, enganado de novo. Não era pra você, meu celular tá doido. Mas já que tô aqui, falando com você, e aí tá tudo bem? O que anda aprontando? Cê tá indo, né? Eu falo assim também, pra todos que perguntam se eu tô bem. Tô bem, mas não tô como antes. Me diz você também, se tá assim como eu. Tô bem, mas não do mesmo jeito. Era perfeito e agora falta você. Tô bem, mas não tô como antes. Me diz você também, se tá assim como eu. Tô bem, mas não do mesmo jeito. Era perfeito e agora falta você também. Falta você também. Me falta você também. Que é isso? Aí canta com força.